aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada. E por isso, oferecemos também Um Lugar aos Outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles escritores denominados anónimos, de quem não tem reconhecimento nacional ou internacional, onde por vezes se encontram os melhores textos. Um Lugar aos Outros, um espaço de literatura na Antena Web, às terças-feiras, 5 da tarde. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Um agrafador que esteve na origem de um incêndio. Uma mulher que deu à luz um macaco. Um micro-ondas que arrefece cozinhados. São algumas das histórias caricatas que pode ouvir em Notícias do Outro Mundo. Segunda-feira, às 16h50, na Antena Web. Para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander. Olá, muito boa tarde, caros ouvintes aqui desta rádio. Cá estou eu, mais uma vez, num sábado de tarde, aqui com vocês, a dar-lhes música. Mas música e mais música e mais música. É para isso que supostamente me pagariam. Mas não, porque eu aqui trabalho, mas é para vos, digamos que, ter felizes. E para vos fazer dançar todos os dias. Porque isto não é só aos sábados, vocês ficam com isto na cabeça todos os dias. Ora bem, vamos começar com o quê? Esta semana... Vamos começar assim o nosso batido musical com uma música mais antiguinha. Vamos, sim senhor. Quem é? Alguém conhece os Body Rockers? De certeza absoluta que toda a gente conhece. Eles são famosíssimos. Eu conheci há pouco tempo, mas eles são famosíssimos. E vamos começar com I Like The Way You Move. De certeza que vocês conhecem. Portanto, deliciem-se aqui na Antena Web com esta música e com esta rádio excelente. Muito, muito, muito bom sábado para vocês todos e para aqueles que estão agora mesmo a começar a ouvir-me. Desfrutem dos Body Rockers. The way you move. E aí vão os Body Rockers, com aquela música que é muito batida, mas tem uma batida excelente. Aposto que vocês já estão todos a dançar. A dançar, a pular, já estão todos a suar, que nem os desalmados. Pois é verdade. É para isso que este programa serve, para nos pôr a fazer ginástica, assim, nos sábados à tarde. E tudo em família, tudo a dançar. Muito bem, a seguir, vamos ter duas músicas, sim senhora. Vamos pela primeira vez optar por um sistema novo. Vamos apresentar duas músicas de uma vez. Quem serão? É a Lady Gaga, toda a gente conhece a Lady Gaga, muito simpática, bastante simpática e bastante bem sucedida. Digamos que os videoclipes dela são os melhores que eu já vi na minha vida. E também temos os Black Eyed Peas, aquela banda de sucesso, esse sim, com uma grande categoria, mas também é porque são uma banda. E as músicas são, da Lady Gaga, são o Just Dance. Vamos todos dançar, já começaram a dançar com os Body Rockers, agora vamos continuar a dançar com a Lady Gaga. E com os Black Eyed Peas? É o My Humps. É verdade. Aquela música tem assim uns contornos sensuais. E vocês vão aproveitar o sábado à tarde para pôr assim a dança em dia. Portanto, nós estamos a começar e vocês já os sinto assim um bocadinho cansados. Será que eu estou enganado? Provem-me o contrário e dancem estas duas músicas aqui na Antena Web, que é a sua rádio de eleição. Sintonize-se! Just dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, d

Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Underneath the starlight, Muito bem, caros ouvintes, e agora vamos deixar assim um bocado a estrangeirada, vamos deixar assim um bocado assim a língua inglesa, e vamos nos dedicar agora a duas músicas portuguesas, assim em vozes portuguesas. Um, ou uma, pertence a um dueto. Um dueto de irmãos. Um, sei que se chama Nelson, o outro que me desculpe, mas não, já não me lembro o nome dele. Mas sei que se chamam, ou que lhe chamam os anjos. É verdade, são os anjos, são os nossos anjinhos da guarda. E o que é que eles vão cantar? Também é um tema um bocadinho mais antigo. Do novo álbum ainda não pusemos nenhum a tocar, mas de certeza absoluta que vamos pôr. Agora, vamos ouvir o Quero Voltar. É verdade. Para muitos vão-se pôr a pensar, bem, quero voltar ao passado, quero voltar a águas passadas. Pronto, neste caso o Quero Voltar é mais para vos pôr a dançar. Mas pronto. Dancing a 5, Quero Voltar dos Anjos, e também com os Chutes, os nossos grandes Chutes. É verdade, Chutes e Pontapés, aquela banda que já fez 30 anos, vai a caminho dos 31, e se calhar ainda vai fazer 60 anos e vão estar a tocar com a mesma energia. São os Chutes e Pontapés com Contentores. Este é o dueto, é a dupla de músicas portuguesas para você aqui na Antena Web. Não se esqueça, sintonize, ouça e delicie-se neste sábado de tarde, onde o calor aperta e uma boa música sabe muito bem. Principalmente assim numa esplanada com uma limonada e com um guarda-sol a tapar o sol. Nós damos boas ideias. Você, se por acaso tomar em conta as nossas ideias, vai se sentir no paraíso havaiano. Sintonize-se aqui na Antena Web. Sinto-te só, vejo no teu olhar. Conheço-te bem, não podes negar. Pensa de novo para o nosso bem. Sei que há vontade do amor continuar. Quero sentir o que sentia, estar contigo a toda hora, tudo novamente. Eu quero voltar ao ponto de partida. putos e os anjos já apanharam o autocarro para ir para a casa deles, é verdade. Mas ainda continuamos com uma música portuguesa. Ainda vamos ter mais um tema português que já pertenceu a um cantor muito famoso. Nada novo, até já está morto assim há alguns anos. Mas que, digamos, ficou celebrizado por este tema reproduzido pelos humanos mais tarde. Que também não vai há muito. Digamos que o título da música faz lembrar assim um bocado a era da agricultura e assim essas coisas, não é? Mas a própria música em si faz-nos ter assim, pronto, uma pontinha daquilo que foi nos anos 60, 70 e 80 a música de sucesso, que era um bocado pop assim rupestre, mas não deixa de ser pop. Vamos ter os humanos com a Maria Albertina, só este nome já diz tudo, Maria Albertina. E depois vamos ter um ex-libris da música mundial. Vamos ter uma banda chamada Bon Jovi, é verdade. E com quem? Com que música é que vamos ter? Thank You For Loving Me, dos Bon Jovi, para haver assim uma sintonia entre música portuguesa e música estrangeira. Se nós fizermos uma votação, aposto que vocês vão escolher a música portuguesa, porque Maria Albertina para os Bon Jovi não se compara. Mas vamos tentar ser bonzinhos com os Bon Jovi e vamos tentar fazer um empate técnico, está bem? Sintonize-se aqui com a nossa rádio e delicie-se e dance, dance, dance, todo alegre, todo contente. Porque o que nós levamos da vida de melhor é a alegria e a felicidade, principalmente nestes dias de calor. Antena Web, a rodar para si, todos os dias, de segunda a sexta e de sábado a domingo. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, que é bem cheinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha. Sábados na Antena Web levamo-lo conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix, às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24h, só aqui na sua Antena Web. A Antena Web leva até ti o melhor da House Music. Pop DJ, o teu programa de sábado à noite, quando não podes sair de casa. Pop DJ, aos sábados à meia-noite, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. Mais música. Muito bem, agora digam lá se a música Maria Albertina não foi melhor que a dos Bon Jovi. Pois claro, o nosso dialeto português supera tudo e todos. Nós temos que ser mais patrióticos, isso é verdade. Temos que aprender a ser. Temos que aprender a gostar mais daquilo que é nosso. Bem, continuando, vamos ter, ainda em português, Lucas e Mateus. Sim senhor, esta dupla, Lucas e Mateus. E preparem-se, porque o que eu vou anunciar a seguir vai ser da romba para muita gente. Vai ser da romba para muita gente que é fã da pessoa que vem a seguir. E outra que virá assim um bocadinho mais para a frente. Não falta muito. Mas que por acaso até são famílias. E muito chegados. Bem, para já vamos ouvir Lucas e Mateus com Perdão. É verdade, perdão. É a altura de todos nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Vamos-nos confessar aqui ao nosso monitor. E aproveitar que a Antena Web está a estabelecer assim uma ligação forte com a nossa consciência. E muito por causa de Lucas e Mateus, é verdade. E depois quem é que vamos ter? Michael Carreira. Ou Miquel Carreira, é verdade. Este sucesso português, que é filho do Tony Carreira, é verdade. Eu acho que toda a gente sabe, mas é bom que se diga. É filho do Tony Carreira. E toda a gente, se não gosta, pelo menos tolera. Mas pelo sucesso que é os concertos e tudo, acho que em Portugal e arredores, toda a gente simpatiza aqui com o Michael Carreira. E eu suponho, e se calhar aposto bastante, que ele tem um futuro muito promissor. Assim espero. Espero anunciá-lo muitas vezes aqui nesta rádio. E a música dele é... Qual é? Vocês vão adivinhar qual é a música dele. É verdade. Vocês vão adivinhar e depois de ouvi-la, de certeza absoluta que vocês vão dizer... Foi uma excelente escolha desta rádio. Pois foi. Nós fazemos as escolhas a pensar em vocês. Portanto, não se esqueça, sintonize-se aqui nesta rádio que é, à escala nacional e mundial, a melhor. Disfarça esse orgulho, pare um pouco pra pensar. Eu não quis te magoar. Não é preciso agir assim. Adeus é pra ser dito, mas nem sempre a solução. Melhor ouvir seu coração. Ele não quer fugir de mim. No amor a gente às vezes tem que perdoar. Eu não quis te magoar. Errei, mas sem querer, tente entender, yeah, yeah. Te peço outra chance, por favor. Pense em nós dois, pra não ficar pior depois. Preciso tanto de você. Não vá, meu coração te pede, por favor, não vá. Viver a minha vida

vida. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo para tentar que nem por nada tu te vais de madrugada. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo para te conquistar ainda e prender-te à minha vida. Dá-me só mais um momento, deixa-me parar o tempo para tentar que nem por nada tu te vais de madrugada. Dá-me só mais um momento. Muito bem, e acabámos de ouvir esta dupla de músicas, não é? Este dueto de músicas. E a última foi de Michael Carreira, é verdade. E aposto que vocês ainda estão ali a dar aquele pezinho de dança, lá, lá, lá, lá, lá. Sim, senhor, mas não parem de dançar, porque se até aqui eu elogiei Michael Carreira e vocês ficaram todos contentes com Michael Carreira, pois então vão ficar contentes com o próximo grau de parentesco deste artista. É verdade, Tony Carreira, temos os dois seguidinhos aqui na Antena Web. E quem é que vai, o que é que vai cantar Tony Carreira para nós? Quem esqueceu não chora. É um bocadinho mais calma, mas eu sei que toda a gente vai gostar. Eu sei que quem não está a ouvir vai ligar de propósito o PC ou tudo aquilo que der para se sintonizar connosco para ouvir em alto e bom som o Tony Carreira com esta música. E já agora, anuncio também o seguinte. Paulo Ricardo. Diz-lhe alguma coisa? Paulo Ricardo, Paulo Ricardo. Não faltam nomes, pai, assim Paulo Ricardos. Mas este é cantor, e um bom cantor. Paulo Ricardo... com Tudo por Nada. É verdade. Temos música em língua portuguesa em força aqui neste batido musical deste sábado. Portanto, não se esqueça de ouvir calmamente, dar assim o seu pezinho de dança, mas manter-se sempre, sempre, sempre descontraído connosco. A Antena Web a trabalhar para si. 12 horas ou 24 horas por dia. Desculpem lá. Tão diferente estamos nós, tão desigual nosso viver. Tu sorris e eu choro a sós, me vou lembrar, tu a esquecer. És dia, eu sou noite amargurada. Tu tens cor, eu tenho mágoa, o reverso sou de ti. Vazia, minha alma está de pranto, já que tu não sabes quanto a diferença está aqui. Quem esqueceu de vez um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem querer o adeus. E por isso mesmo estás feliz agora. E choro eu, ai choro eu. Tão diferente estamos nós, tão desigual nosso existir. Tu tens luz e eu sem sol, vivo a esperar tua partir. Sou noite, tu és dia colorido. Eu sou choro, tu sorriso, o reverso sou de ti. Estou longe de secar a minha ferida, se o porquê não vês ainda, a diferença está aqui. esqueceu de vez. Um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem querer um adeus. E por isso mesmo estás feliz agora. E choro eu. Ai, choro eu. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo. Também não disse que não. Enquanto eu fazia tantos planos que você nunca vai saber. Nunca vai saber. Ser assim desde o começo. Não teria te ligado, não, mas bem que eu mereço. Alguém tão diferente brilhava e parecia querer aquilo que eu sei. Você nunca vai saber, nunca vai saber. Muito bem, e já lá vão as duas músicas apresentadas anteriormente. E aposto a que a que mais vocês gostaram foi a do Tony Carreira. Porquê que será que eu sei? Bem, é evidente. Toda a gente adora o Tony Carreira. E diga-se passagem, ele tem qualidade. E como tem qualidade, tem que ser lembrado e tem que ser venerado pela sua parte artística. Bem, continuando assim na nossa descida, no nosso escadório musical, vamos ter... Agora vamos para a estrangeirada. Quer dizer, por acaso uma das bandas é portuguesa, mas canta em estrangeiro. Parece que fica bem. Ou já cantou, porque agora parece que a banda já não existe. Bem, primeiro vamos ter o que para muitos e para mim pessoalmente seria a Rainha da Voz. A Rainha da Voz é, exatamente, Celine Dion. Celine Dion, vamos ter a nossa Celine Dion a cantar o Think Twice. Eu até já estou a ficar assim estrangeirado, vocês estão a ver. Isto é prática de falar para vocês. E no encalço assim da estrangeirada, não é? Vamos ter os antiguinhos Silence 4, que são portugueses, toda a gente sabe que são portugueses. E vão cantar Borrow. O que quer dizer, não sei, mas a música é excelente. Isso diga-se que é excelente. E nota-se bem que foi fabricada cá em Portugal. O que é que tem assim termos estrangeiros? Portanto, fiquem com o Celine Dion e com o Silence 4 a tocar para você a partir de agora, neste momento e para sempre, aqui na sua antena web. Think twice. You're never with me. You're never near me. What time is it? What time? Whose time is this? Give yourself a chance to breathe. I'll give you the room you need. You're never here. You're never near here. What day is this? What day? Whose day is this? Put me in your supermarket list. I'm here. I'm real. It's true. I do. Try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. That's alright. I guess I will have to borrow a little of yourself tonight. But tonight it never comes. There's nothing left for me to borrow. I guess I'll try again tomorrow. I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again bem, caros ouvintes, agora chegou a altura da parte mais difícil do programa. Para mim e para vocês é a parte mais difícil. É a parte de apresentar as últimas músicas e é a parte de ter que me despedir até para a semana. É verdade. Infelizmente vou ter que me despedir por mais uma semana, mas eu sei que vocês ficam sempre ansiosos, que espero que chegue o sábado à tarde, uma, 1:30, já toda a gente está tipo, aí nunca mais começa o batido musical, nunca mais ouvimos o chato do Alex, é verdade. Mas eu cá estarei para a semana, hein? Para vos dar outro programa que pretendemos que seja excelente, como todos os que têm sido até aqui. Aproveito para agradecer a todos aqueles que têm mandado mensagens e tem comentado bem do meu programa, primeiro, não é? Agradecer a título pessoal e agradecer a título da rádio também os elogios que temos recebido. E conforta-nos bastante saber que vocês consideram que nós somos mesmo muito bons. Digamos que nós fazemos por isso. Nós fazemos por fazer com que vocês se sintam bem. E que sejamos uma rádio diferente. Que sejamos diferente daquilo que vocês estão habituados. Temos tentado e pelos vistos temos conseguido. E prometemos continuar a fazê-lo. Muito bem. A seguir vamos ter, nas últimas duas músicas, um excesso. Vamos ter um excesso, é verdade. Vamos ter os excessos de há uns anos atrás, valentes anos atrás. Já tem mais de 10 anos. Tem 11 anos esta música. E eu sou aquele. Diz-lhes alguma coisa? Belos tempos, belos tempos. 11 anos atrás, é verdade. Mas a música não morreu, está aqui. Ninguém se lembra. Mas é na altura era o Gonzo, era o Melão. Eram aqueles que compunham ali. O João Portugal também compunha aquele grupo dos excessos. E acho que havia lá mais um ou dois, já não me lembro muito bem. E para concluir em beleza este nosso programa, vamos concluir em estrangeiro. Vamos concluir com Rihanna. E vai cantar Umbrella. É verdade. Para quem vai na estrada e nos está a ouvir, por exemplo, eu quero desejar uma boa viagem desde já e quero dizer que, por favor, conduzam com prudência. Tanto os que vão entrar na estrada como aqueles que já estão a conduzir. Estejam atentos. Vamos preservar o nosso bem e o bem do próximo. Para aqueles que estão no descanso do seu lar, deixo aqui a promessa de que 2 a 8 dias cá estarei de novo com mais uma lista musical que pretendemos que seja excelente e que pretendemos fazê-lo dançar. Digamos que nós fazemos uma pista de dança na sua sala ou no seu quarto. Até para a semana, caros ouvintes. Beijinhos e abraços para todos. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Eu sinto imensa paixão. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Solidão, não existe.